Se a vida já foi luz, mas disfarçou-se no tempo. Se os sonhos se perderão, desfez-se os bons momentos. A alma criança dorme indolente, sentindo frio. Vem, se aquece e acorda agora, pois já é hora. Brilhará uma nova luz e veremos o sonho real, e o horizonte será teu descanso. E todo dia terá uma canção diferente no ar. Andarei um sonho.